Venga conmigo si quieres hacerlo. Estamos aquí hoy. ¡Date la cara! Porra! Meu nome é Joel Suki e eu não estou lutando contra o inimigo, e sim contra os movimentos dele. Aqui é Vinícius Melo, eu estou de volta, meus amigos. Aê! E eu digo, treino duro, combate fácil. Aí. Combate o quê, mano? Aqui é o mestre e... Are you ready? Que bosta foi essa, mano? Cara. Aqui é Telos e eu digo que ele não ia me acertar. Eu pensei que tu ia dizer que tu sujou os punhos deles com teu sangue, mano. Meu Neto Maru e eu já participei de um torneio de artes marciais. É isso! Boa! É isso. Mentiras e tudo, né? E no episódio de hoje vamos falar sobre UFC, MMA, vale tudo, ou seja, porradaria em geral, né, cara? Yeah. Vamos lá, aí vem. Correio. E vamos para mais uma semana de beijos do Azila Castro. Vamos lá. E vamos para os recados, Neto. Atrasos no Azila, né, cara? Que todo mundo deve estar comentando nesse momento, né? É, atrasado. Pois é, né? Isso nunca aconteceu no Azila, né, cara? Até porque a gente sempre lançava às sextas-feiras, né, cara? Bem de manhãzinha. Pois é, na madrugada de quinta para sexta, o pessoal deve estar se perguntando por que é que ultimamente tá acostumando sair no final de semana e não na tradicional sexta, né? Pois é, né, cara? Mas imprevistos acontecem, né, cara? Afinal... A gente poderia dizer que foi um ataque hacker. Né? Olha aí, cara. Nessa semana a gente realmente sofreu um ataque hacker, né, cara? O cara pensa que é só sacanagem do cara e tal, o cara bebendo cerveja e jogando baralho, né? O Manel deve ser, né, cara? Isso aí, realmente. É como se a gente realmente estivesse trabalhando dentro de uma empresa, né, cara? O Azila. Sim. Esses atrasos realmente acontecem, o pessoal fica chateado. Mas, no final da conta, a gente sempre publica, né? Tenta publicar o cast no horário. Sai atrasado, mas sai. E a justificativa não é nem esse negócio de ataque hacker, né? Nem essas outras coisas, né? Porque, realmente, agora, após o carnaval, a gente já vai trazer algumas mudanças. O próprio Azila Quest, que vocês conferiram na sexta, na verdade vocês não ficaram nem na sexta-feira sem nada, né? Pois é, cara. O cara não sabe do que é que a gente tá falando. Vai lá no site, dá uma olhada que tem uma nova postagem, um novo programa, né? O Azila Quest. O Azila Quest já tá no ar, cara. O pessoal gostou, né, cara, do nome. Exatamente. Uma coisa interessante do Azila Quest, cara, é que é uma gravação de uma jogada de RPG, né? Azila Quest. Falou Azila Quest. Azila Quest. O nome confundiu. Não, Azila Quest tá no ar e é uma jogatina de RPG, né, cara? A gente se reúne pra jogar uma partida de RPG e a gente vai fazer ele por temporada, né, cara? A diferença é que os ouvintes podem interagir no programa, né, cara? Olha aí. Como é um programa novo que a gente vai estar ainda moldando ele, é nesse momento que você tem total liberdade de manipular. Você pode dizer os tipos de história que você quer, o que é que você quer que tenha no programa, se quer um bloco disso, se quer um bloco daquilo. A gente começou jogando RPG com Dungeons Dragon First Quest, que é uma coisa mais rápida, mas se você quiser, sei lá, mandar uma aventura, quiser que a gente mude a campanha, jogue GURPS, jogue, sei lá, 3DT, alguma parada dessa, esse é o momento de você ir moldando o programa. Tem umas dicas lá no post do Azila Quest do que você pode estar ajudando a gente, é bom você dar uma olhada também. É, cara, a cada final de aventura a gente vai deixar em aberto, né, cara, pro pessoal decidir o que é que a gente vai fazer nas próximas aventuras, né, cara? Então é um novo programa que vai estar chegando, vai... A periodicidade dele acho que vai ser quinzenal, né? É, cara, quinzenal, até pra não atrapalhar o Azilla Quest, né, cara? Porque o Azilla Quest é diferente, né, cara? Ele necessita uma atenção redobrada, né, cara? Porque tem muita coisa. É, porque o programa já é uma coisa controlada, mas quem ouvir a gravação do Azilla Quest vai perceber que é bem mais descontrolado, né, o Azilla Quest. Pois é. Aí é justificada a edição ser um pouco mais trabalhosa, mas é como a gente tá dizendo, pode não parecer pela, vamos dizer, a fama que o pessoal vem levando, mas a gente tá justamente trabalhando para melhorar o programa. Esses atrasos podem não parecer, mas é porque a gente tá tentando melhorar o programa, deixar ele mais redondo, trazer mais atrações. A gente quer agradecer também aos ouvintes, né, cara, pela paciência. Os que não xingaram, né, gente? Os que não xingaram. Os que xingaram também. Cara, a gente entende, né, cara? Os caras estão esperando ali, cara. A gente marca o episódio pra sair num dia, sair uma semana depois. Não, mas se bem que nunca chegou a sair uma semana depois. Chegou perto, mas a gente nunca atrasou uma semana inteira, não. Pois é, cara. A gente queria agradecer a galera todinha que tá ouvindo, a paciência e pelos compradores do link também. Cara, a gente passou tempo sem agradecer vocês, mas tem muita gente comprando, tem muita gente que entra no site, vê aqueles banners do lado, vê algum produto legal e compra pelo banner. Muito obrigado aí vocês, porque é uma maneira de ter de quebrar o nosso galho financeiro, né? Cara, a gente tem que manter o servidor, né, no ar, né, cara? Tudo isso gera um custo. Caríssimo, diga-se de passagem. Caríssimo. É isso que a gente agradece a galera que tá ajudando a gente, né, cara? Isso aí é uma das formas que o pessoal tem de ajudar o Azilla, né? Mas se você vai comprar uma parada na Saraiva e tal, tá de bobeira, compra pelo link do Azilla, que é muito mais negócio. Cara, inclusive tem um livro da família Grace, né, cara? Já que a gente tá falando de UFC e lutas. Sim. Tem um livro aí da família Grace, se você quiser comprar, a gente vai falar sobre a família Grace nesse episódio. A gente já tá dando uma prévia, um livrozão irado. Cara, se você quiser comprar a biografia dos caras, tem um link aí embaixo, né? Vale a pena. Primeiro e-mail, Danilo, 21 anos, estudante de relações internacionais, cara, aí. Porra! Belo Horizonte, mas originário de Pirassununga, caraca. Engraçado que ele bota que vocês devem conhecer como Terra da 51. A bebida, cara, é de lá. 51, será? Tá aí, né? Um fato curioso. Descobri o site através do canal do Easy Nobre, aí. Olha padrinho, aí, né, cara? Venho ouvindo os casts todos os dias desde então. Percebi que vocês usam muitas vezes músicas do Faith No More, então gostaria de sugerir um cast sobre grandes bandas dos anos 90, como o próprio Faith No More, Pearl Jam, Nirvana, entre outras. Agradeço se vocês lerem esse e-mail e continue com um ótimo trabalho. Olha aí, cara. Fica a dica também que a gente tem um cast do Guns N' Roses. Guns N' Roses, cara, tem um link aí, volta. Falta alguns episódios atrás que a gente fez um cast sobre o Guns, né, cara? Mais uma coisa, estou estudando em Portugal e quando estava no supermercado esses dias, me deparei com um produto peculiar e achei apropriado enviar uma foto para vocês em anexo. O vinho do Theolus. Aí, cara, ainda vem uma taçazinha no meio e tal, bicho. Esse bicho fazendo um por fora e nem diz pro nego. Pois é, o bicho é todo pilantra, né, o Theolus, cara. É bem que eu notei que ultimamente esse bicho tava dando uma dedicada ali no vinho. Dando a degustada, né, e tal. Mas essa parada de ficar botando o bicho na boca e gargarejando. Próximo e-mail do Thiago Destritux Carvalho. Inclusive, esse bicho é um dos caras que reclamou que só a porra lá no Azilla, né, cara? Dá atraso. Mas tá certo, mano. O cara tem que reclamar mesmo. Os comentários estão lá pra isso. Reclame. Cara, tem que botar fumo nesse cara aí que tá editando, né? Band baito. Anos 90 foi foda mesmo. Tivemos o melhor de todos os mundos. Olha. Podíamos sair para brincar na rua, tinha computador, videogame, bola, peão, pirocóptero, pirulito que explodia na boa. Caralho, é isso. É o pirulito do movimento, né, mano? O cara era novo, meu. Me lembro que a gente saía despreocupado pelo meio da rua, né? Sem saber por onde ia, só atrás de aventuras. E hoje em dia isso é mais complicado, né? O videocassete foi praticamente o meu melhor amigo por quase um ano da minha vida. Cara. Mas o cara foi feliz. É verdade, cara. O cara passava o dia todinho, às vezes, assistindo só fitas, né? Direto. Não, mas isso justifica aqui. É. Fiz uma operação e não podia sair de casa. Olha, então aí, eu ia dormir sempre umas 6, 7 horas da manhã e só acordava tipo 3 horas da tarde. Eu não sei se a operação do cara foi grave, mas a gente tem que combinar que para um estudante isso aí era um baita vidão, né? Pois é, cara. Puta merda, mas um ano, mano, esse esquemazão aí, foda, velho. Teve um tempo que eu também fiz, cara, eu passei 15 dias em casa, eu acho, e é doido, cara, o cara passar um ano... É doido, mas o máximo que eu tive foi um conjuntivite, mano, e já achava muito massa. Conjuntivite. Os desenhos que passavam de manhã na Globo, como eu era bem asilado em rotina... Rotina, mano? É, tem gente que gosta, né, cara, de rotina e tal. Quando eu acordava muito cedo, tinha tipo umas 11 da manhã e os desenhos estavam passando, eu ficava enrolando na cama e tal. Era 9 da manhã e eu tava vendo Dragon Ball Z, depois ligava meu Mega Drive ou meu Dreamcast. Olha aí, cara. Aí sim, viu, mano? Porque nesses tempos o cara ter um Mega e um Dreamcast em casa... Aí é foda. Aí realmente o cara... Os pais desse cara foram gente fina, né? O cara se operou, mas ele ficou em casa com um Dreamcast e um Mega Drive. A vida que o cara sempre desejou, né, cara? Porra, mano. Depois chegou os micros e as madrugadas foram se transferindo para conversas no ICQ e tal. E porra, esse bicho teve, vamos dizer, um ano no paraíso, né? Apesar de tudo. Pois é, cara. Né? Tu vê que ele não se lembra nem dos traumas, né? Com essa porrada de... É, cara, isso aí é uma forma de direcionar o seu cérebro para outras atividades. Idade, né, cara? É, mano, um ano o cara de cama, o cara só tem coisas boas, mano. Tô lembrando aqui, muito massa. Olha aí, cara. Ele diz aqui, lembro que o meu tio trabalhava de gari e achava sempre porradas de fita, mano. Caraca. E um dia ele me deu uma fita do Mortal Kombat. É isso, cara. Aquele mesmo que passava no SBT. A fita era original com o logo do Mortal Kombat e tudo, ó. Olha aí, cara. Tá, aliás, ainda deve estar lá pela casa da mãe dele. Ele também fazia transferências de fita. Vocês faziam? Eu acho que sim, né? Eu já fiz uma vez, cara. Não deu muito certo, não. Esse negócio de transferir os rolos de fita de uma fita pra outra. É, caralho. Abria aquela fitazinha com a chave de fenda e tentava transferir o rolo. Não deu muito certo, não. E aí tinha aquelas fitas que era de 6 horas, outras que era de meia hora. Essas de meia hora eram uma pegadinha, né? Que o cara comprava a fita, o rolo era um pouco menor, né? Às vezes não dava pro cara gravar tudo que ele queria. Pois é, cara. Tô mais 23 anos. E aí, negrada da Zila, primeiro e-mail que mando a um podcast. Olha aí, cara. Muito bem, mas continue, é. Mande agora toda semana, comente, aproveite, que depois o cara começa. Tem mais volta, né? Compre pelo link da Saraiva também, né? O cara tá no gás. Comecei a ver a vocês pouco tempo pelo vídeo do Easy Nobre. De novo, né, cara? Como sou de Fortaleza, achei o sotaque fodástico e os temas melhores ainda. Então, nasci em 1988, logo minha infância foi 100% nos anos 90. Porra! E fui escutar o cast com gosto. Confesso que me decepcionei um pouco ao não ouvir falar de desenhos clássicos. Na TV Cultura, como o Doug e o Tintin. Olha aí, cara, Doug. A gente poderia até ter citado, mas com certeza esses daí merecem um cast solo, né? O Doug, na época que o Doug nem era da Disney, né, cara? Era da Nickelodeon, né, na época? Eu não lembro de onde era, sei que não era da Disney. Era da Nick, ele, no começo. Já no âmbito da internet, achei que faltou um maior enfoque no Mirk, que só depois me toquei que o boom foi nos anos 2000. Olha aí! Pois é, o cara já ia criticar a gente. Cadê o Mirk, não sei o quê. O cara... A gente teve essa preocupação, né? Também assim, não. É, olha aí. No mais é isso. Aliás, gostaria de pedir um favor. Inclusive, já comentei. Coloquem um pacotão de cash, tipo de 10 em 10 para download, para facilitar os nossos ouvintes. Como eu. Olha aí, cara. Uma dica boa, né, cara? Beleza, a gente vai quebrar esse galho pra ouvintes como você. É, tu não entendeu a piada, né? A piada do José Serra, mano. Como eu, como a fulana, como a sua mãe também, que não sei o que lá. É isso. O próximo e-mail aqui é do nosso antigo amigo, né? Um ouvintezão clássico que andava meio sumido, o Davi 8, 26 anos de Messejana, programador de VHS em EP e SLP e profissional em rebobinadas de fio. Aí ele começa aqui, olá, Zilados. O programa 52 trouxe de volta os temas de pesquisa. Eu particularmente prefiro os temas assim, embora saiba que muitos os achem chato. Ah, não, é sempre. Na verdade, os programas de pesquisa, né, cara? A gente tenta trazer uma informação e é o nosso jeito, né, cara? De ser, a gente sempre fresca com as coisas. A gente sabe o que é frescar e tirar onda. Pois é. Além do Disman, há outras entidades populares relacionadas ao sono. É. O legal é que ele dá só um comentário bem rápido, né? É as paradas estilo mestre, né? Ele dá um comentário bem rápido. Não, o Cast anos 90 foi beleza. Pois é, aí ele começa um temazão antigo, do nada vai estar valendo. Disman, pra quem não sabe, é do Cast de Sonhos, né? Que a gente fez. 52, é, cara. Ficou foda esse aí. Disman, há outras entidades populares relacionadas ao sonho. Em especial, um fenômeno da paralisia do sono, que é aquela sensação angustiante de se sentir acordado, mas não conseguir se mexer. Olha. Cientificamente é explicado como a atonia REM. Olha aí, cara. Inclusive, teve muitos e-mails, né, cara, de pessoas que dizem que tem, né, paralisia do sono. Pois é, cara, eu já tive, é foda que quando eu tive paralisia do sono, eu pensei que tava sendo abduzido, mano, por alienígenas. É isso. Pois bem, há vários países que as pessoas relatam avistar durante a paralisia uma criatura conhecida como The Rat Man. Homem do chapéu, cara. Caraca, cara, que isso? Porra, ele diz aqui, a sombra de um homem que usa um chapéu tipo Fedora. Caralho, cara, que é isso? Porra, ele deixa um link aqui, sinistríssimo, né, inclusive. Meu Deus do céu, cara. Clique se puder, né? Pois bem, o Cast 53 vocês poderiam ter focado em programas de televisão, afinal vocês já haviam comentado bastante sobre games antes. É, quanto a isso, a gente sempre vai voltar, cara, nesses temas saudosistas. A gente sabe que o pessoal que ouve a gente gosta, que viveu nessa época, né? É, cara, mas a gente vai fazer um cast sobre programas de televisão também, né, cara, que é foda. Vai dizer aqui que tinha um Rá-Tim-Bum, aquele lá do Senta, que lá vem a história. E aí, cara, bons tempos. E legal ver a diferença dos tempos. Na época, na música do banho, apareciam crianças nuas, cara. É isso. Eu lembro dessa parte. Hoje em dia, na reprise, foi censurada essa parte e aparecem só atores fantasiados de porcos dançando. E eu me lembro que antigamente tinha esses porcões, né, dançando também. Coisa sinistríssima, né? Isso aí que ele disse, cara, eu acho que era o grande marco dos anos 90 pra gente, cara, que era uma época, vamos dizer, um pouco mais puritana, né, que ninguém via tanta maldade. Diferente, né, cara? Se você não viveu, infelizmente, a sua adolescência e juventude nos anos 90, porra... Perdeu muita coisa, né? Pois é, perdeu. Aí ele fala aqui também de TV Colossos, com Coródo, mano. É? Com Coródo, Concordo, concordo. Ah... É que ele escreveu errado aqui, Cocoro. Pensei que era um programa, beleza. Ele disse que concorda com o Jota e que o Telo sobre o Churato, só a música era legal. Ver hoje em dia é bem diferente, a qualidade da animação é de um slideshow. É isso. Sobre a censura nos animes, a Manchete não cortava nada, afinal depois de Yu Yu, já vinha Chica da Silva. Se a programação da Manchete em si à noite era cheia de mulher nua e o caralho, né? Pois é. Sobre o Kid Camaleão, o jogo tem final sim. Aliás, há um atalho no final da segunda fase que leva ao chefe final do jogo. Que isso, cara? Aonde? A grande jogada desse jogo é que ele tem 103 fases. Caralho, não, cara. Que é isso? O foda é isso, né? Ele manda que o jogo tem 103 fases, mas não diz como é que o cara passa da segunda pra última, né? Puta que pariu, cara. Só que ele diz aqui que o jogo é tipo o Gauntlet. Ele não tem uma jogabilidade linear. Apesar de ter 103 fases, em média, há 3 caminhos que você joga uma média de 30 a 50 fases. Ah, cara, sim, né? E tem aquela velha jogabilidade clássica que não tem save nem password, que era marca do os jogos da década de 90, né? Esse é um jogo hardcore, né, cara? A galera tá achando aí que o Modern Warfare, né, cara, é um jogo hardcore, né? É porra nenhuma, mano. Hardcore é aqui de camaleão, né, cara? Você tá pensando em jogar 30 fases, mano? Tu morrendo na 29ª e voltando pro começo sem nada pra jogar começar tudo de novo. Pois é, olha aí. O pior é que isso aí prova que a gente tá ficando velho, né, velho? Já um bocado de coisa que a gente diz, né, mas no meu tempo era mais difícil, não sei o que, a gente fazer assim, não sei o que. É foda, né, cara? O cara não pode lutar contra a velhice, né, cara? Pois é, mas tem um participante aqui do programa que tá drasticamente calvo, né, já. Próximo e-mail do Luther César Pinheiro, 26 anos, América. América? América, São Paulo? América, né? Velho. Bicho é gringo. É americana, cara. É americana. América. Fábrica de colchões. Trabalha na fábrica de colchões, né, cara? Fala, galera. Então ele pode viver numa fábrica de colchões, mano. Já pensou nisso aí? Acredite, já ouvi todos os casts e fico esperando ansioso a cada semana pra sair o próximo. Então esse daí é um dos caras que a gente tem que se desculpar, né? Que o cara... Caraca, puto, né? Deve estar tá quase com uma úlcera aí, né? Mas a gente vai melhorar, mas a gente tá ouvindo os puxões de orelha da negada e estamos trabalhando nisso. Os convidados são sempre legais e ajudam no mesmo podcast. Entre os meus preferidos estão Não Contavam Com a Minha Astúcia, Trading Card Games, Picas das Galáxias e do especial Guns N' Roses. Vocês estão de parabéns. Aproveitando a oportunidade, vou contar um fato que aconteceu comigo inusitado. Foi na noite onde escutei o podcast de sonhos. Cara, eu sonhei com toda a galera do Azileitor. Que é isso, cara? Eu não sabia quem era, pois nunca vi fotos de vocês. Eu só sabia quem era o Theolus porque ele tava com uma garrafa de uísque na mão. É claro que deve ter sido imagens que meu cérebro imaginou. Mas mesmo assim, foi muito bacana, pois estávamos jogando D&D, olha aí. Porra, foi premonitório, macho, o sonho do cara, mano. E uma festa, eu só descobri quem era quem pelas vozes, pois reconheci as vozes de cada um, caralho. Cara, olha aí. Porra, esse daí foi foda porque rolou uma premonição, mano. É, tá, jogamos uma partida de D&D das trevas, e acordei muito assustado e rindo muito do acontecido. Olha aí, cara. Acreditem ou não, mas foi pura verdade. Puta que pariu, cara. Eu acredito, ele também deve ter se mijado quando viu que essa semana foi um cast D&D, né? Justo na semana do e-mail do cara. Abraço a todos e ficarei feliz se publicarem meu e-mail. Olha aí, cara. Tá aí, publicando. Ah, inclusive, uma coisa que eu acho que vale a pena a gente dizer. Se o pessoal percebeu na leitura de e-mail, tem muita gente que comenta, ficarei feliz de vocês lerem meu e-mail. Porque, assim, a gente finalmente chegou num nível de ter um pouco mais de e-mail do que é possível ler no programa, né? É, cara, infelizmente a gente tem que selecionar uns, né, cara, mas... Mas continue enviando, a gente agradece a todo mundo que enviou e-mail, que infelizmente por um motivo ou outro a gente não leu no ar, mas a gente lê a todos os e-mails e realmente, infelizmente, alguns vão pro ar, outros não, mas a gente lê todos e sempre acompanha o feedback de vocês. Exatamente, a gente sempre lê tudo, né, cara, no final das contas. É, mas eu garanto que teve muita gente que pediu D&D, pensou que a gente não tava nem aí, que agora tá vendo e tá feliz. Olha aí, cara. Antes de falar da evolução, né, cara, do UFC, vale tudo e tal, Pride, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo lá nos anos 70, que era quando o Full Contact começou a se popularizar, né, cara? Grande, grande Full Contact. Começou daí. Full Contact, né, futebol americano não, mano. Entendeu, cara? Full Contact eu ganhei muitas, viu, mano? Na teoria, não. Full Contact é como se fosse uma variação do Karatê, né, cara? Que popularmente é chamado de Kickboxer, né, também. É, ele é uma variação total das regras do Karatê, né, cara? Porque, assim, o torneio do Karatê tinha muita limitação, né? Por causa da técnica. Sim. E os lutadores queriam fazer mais, né? Queriam ver até onde eles podiam chegar. Pois é, cara. Aí eles mudaram as regras pra que valesse todo o corpo. Logo, full contact. Mas tipo, porque até então o que eu sei é que os campeonatos de karatê era por pontuação. Dependendo da região que o cara era atingido, gerava uma pontuação pro adversário. No full contact já começou essa parada do cara bater até o outro pedir pinico? Não, no full contact tinha a regra, né, cara? Ele, na verdade, ele pegou emprestado as regras do karatê, né? Pra... É verdade. Você podia vencer o cara por nocaute, né? Ou então por pontuação, né? Ah, mas então já tinha um nocaute, né? É, já tinha um nocaute. Tinha. No karatê também tinha, cara. Não era só... Não. Eu já assisti um torneio de karatê, mano. Nunca que o cara dá um nocaute a alguém no karatê, mano. É isso, cara. Vai ter, cara. É igual luta de taekwondo hoje em dia, mano. Campeonato de taekwondo. Ah, sim. Você nunca vê alguém por nocaute ou... Um chutezão na cabeça, o cara desmaiou, alguma coisa desse tipo. É porque é sempre um chute no. Ei, bichão, nas Olimpíadas de 2008, eu já vi o cara dar um chute girado doideira, viu? No competição de taekwondo. Pra pegar na barriga, mano. Na cabeça do cara. Verdade, foi sem querer. Verdade, você não via tanto nocaute e tal no full contact. No karatê, nessas outras artes marciais, taekwondo, justamente porque os caras usam proteções, né, cara, na cabeça, tem aquele coletezinho e tal. Pô, eu nem digo que é tanto só por isso, cara, depende muito da regra, porque, assim, o full contact é um conjunto de regras, mas há outras divisões que não permitem, tipo, no próprio kickboxing, por exemplo... Tem a categoria light que você não pode encher a mão, você não pode socar muito forte, senão o juiz para e te dá uma infração, entendeu? Mas tu tá de putaria, mano. Como é que o cara treina uma arte marcial, mano, que se o cara bater forte, ele é penalizado, mano? Não, mas é verdade. Porque... São categorias, cara. Tem light, tem semi, pro, tem várias categorias dentro disso. É, na verdade. Sabe que das artes marciais eu sempre achei a mais pai é kickboxer aí, depois dessa daí, então. Não, mas kickboxer é foda. Pô, kickboxer é bom, cara. Não, porque assim, é cara, o full contact, ele era um esporte meio que underground, né, cara? Também kickbox não é karatê, não. Kickbox é foda. Inclusive, um dos caras que é um dos pais do full contact, né, cara, que era o Dominique Valera, né? Esse bicho, cara, ele foi naquela competição de karatê que tem lá em Long Beach. Inclusive, a mesma competição que alguns anos atrás o Bruce Lee participou. Fez lá aquela apresentação dele com as flexões. Que a gente comentou lá no episódio do Bruce Lee, né, cara? Inclusive, se você tá ouvindo esse episódio, nunca escutou o episódio do Bruce Lee, volta aí, tem um link aí embaixo, volta lá, escuta que vale a pena, né? É um dos mais fodas. Aí esse bicho, cara, o Dominique, ele lutou contra um cara e ele chegou usando full contact, ele não tava usando karatê, não. E a competição era só de karatê, né? Aí o cara lutando contra ele lá e tal, aí já bem isso, mano, isso aí pode, velho? Os caras... Esse chute aí pode, mano? O cara assim, é isso. Aí o Dominique parece que ele. Eu acho que ele foi desclassificado, alguma coisa assim. Que bateu muito forte no cara. Não, cara, o cara deu um chute, cara, no, nas costelas do cara, não sei o que foi que ele fez, que derrubou o cara, mano, no chão. Sim, bora, porra, o cara. O cara no ar, sabia? Acho que vai derrubar no chão. Ah, ele usou uma técnica que é, vamos dizer assim, proibida, né? Entre aspas. A técnica proibida, né? As regras do contato, né? São a semi-contact, light contact, full contact, long kick e o tai kick, né? Que é o K1. Cada um tem as suas leves diferenças, né? Tipo, o light contact é esse que eu falei. É mais técnica, é mais velocidade, é mais ponto. É o sombra, né, cara? Os caras estão lutando de putaria aí, né? É o café com leite, né, mano? O cara luta diria, só pra... Eu não diria putaria, não, cara. Eu diria que é uma regra diferente, assim. É uma coisa mais pra apresentação, né, cara? Não é uma luta de verdade e tal. Exato, tanto que tanto o Light quanto o Semi-Contact, eles nem são lutados no ringue, eles são lutados no tatame. Sim, sim. Você queria dizer que era lutado com os caras sentados, ó. Não, não. É no tatame. Então, tipo, por exemplo, Light Contact foi a categoria que eu lutei enquanto eu treinava. Eu lutei, ó. A credibilidade tá lá embaixo. Conta aí, essa história aí. Pera aí, velho, já tá aqui contando o cast certo, vem com piada. Não, mas é verdade. Eu fazia kickbox, eu fiz 1 ano e 4 meses. Eu lutava no Light, eu era da equipe de competição do Light, então eu não ia pro ringue, eu ficava no tatame. A história era de qual categoria de peso? 174. Aquele, no filme do Van Damme, kickbox. Ele luta kickbox ou ele luta box tailandês? Não, pô, naquele filme ali é Muay Thai, pô. O que eu achei legal que a história do filme é que o Van Damme viaja pra Tailândia, ele treina com o mestre da Tailândia, aí o cara pergunta se ele luta Muay Thai, ó. Mas por que o nome do filme é kickbox, então? Sei lá, cara, porque foi o Silvio Santos que comprou, mano, na época. Aí quando o Silvio Santos compra, ele bota o nome que ele quiser, mano. Ele deve, olha só, ele entrou numa academia qualquer, aleatória, aí viu assim, tipo, a placa onde vinha anunciando, né, quais as lutas que tinha na academia, e o kickbox era a primeira. Ele falou, ah, deve ser essa, então. Aí botou o nome. Foi isso. Não, mas aí tá. Se for desse jeito, cara, teve até uma jogada de cagada aí, porque foi o seguinte: nos anos 80, o Muay Thai ele começou a se espalhar lá nos Estados Unidos. Ele saiu da. Já era uma arte marcial conhecida, né? Lá na Tailândia e tal. Teoricamente, né? Milenar. É nada, né? Aí veio. Veio pros Estados Unidos, cara, e entrou nessa competição aí de full contact, já nessa época, nos anos 80. Inclusive, um dos caras que trouxe o full contact e o Muay Thai foi o Benny The Jet Urquides. Vocês conhecem esse bicho aí? É o que virou peixe. Não pessoalmente. O Neto deve lembrar desse bicho aí, cara, porque ele participou daqueles filmes do Jack Chan antigos. Não sei se vocês vão se lembrar, mas ele tá naquele filme Detonando em Barcelona. O Jack Chan luta até contra ele no final. Ele é tipo um lutador. Ah, que... sim, sei quem é. Esse cara é foda pra caralho, cara, esse bicho aí, bicho. Ele é um campeãozão de karatê mundial, cara. Ele... É, pronto, eu vou mudar um pouco o que eu disse. O kickboxer, pra mim, ainda é um dos piores, mas lutando o kickboxer, ele engana bem até. Parece Kung Fu, né, cara? Pois é, chega perto. Ah, sei lá, cara. Assim, o que eu gostei quando, na época que eu tava indo escolher qual era a luta que eu ia fazer, que me levou pro kickbox, foi o fato de eu ver a luta e de eu entender uma coisa. O kickbox é muito parecido com o Muay Thai. Tem muita gente que confunde até. Sim, sim. Só que no treinamento do Muay Thai, me perdoem se eu estiver falando alguma besteira, mas isso foi uma observação minha. Não, é, porque, porra, falar de luta assim dos outros, daqui a pouco é um monte de maluco que faz Muay Thai me bater, né? Mas... Já tá regando. É, não, mas o que eu percebi do treinamento era que você calejava seu corpo inteiro pra você não sentir a porrada. E quando você ia lutar, você entrava, tipo, no modo automático de bater. Então, tipo assim, o maluco tá batendo, tá apanhando, mas não tá sentindo nada. O primeiro que apagar, perde. Foi isso que eu vi dos treinamentos e das lutas. E o que é que tu quer mais, mano? Não, então, só que aí que tá. Quando eu fui ver as lutas e os treinamentos do kickbox, eu reparei uma coisa. Eles treinavam... Pra, tipo, pra apagar o maluco, pra socar e o cara apagar. Mas eles não treinavam pra tomar porrada. Então, quando o maluco, tipo, vinha te bater, ele, porra, ele esquivava, ele saía toda hora. Era um bagulho um pouco mais rápido, um pouco mais dinâmico. E foi isso que me conquistou quando eu fazia o kickbox, entendeu? Os campeonatos lá de full contact, cara, eles surgiram naquela época, nos anos 70. Surgiu mais pela vontade dos lutadores, né, cara? De várias artes marciais, eles queriam competir entre si, né? Porque naquela época o karatê era que dominava, né, cara? O karatê e o kung fu que já tava sendo trazido pelo Bruce Lee, né? O cara tem uma ideia, mano. Naquela época o Batman só lutava karatê e judô, mano, e tocava o terror. Já. Era... Mas esse bagulho aí de uma luta querer competir com a outra, aquele típico crise do meu é maior que o seu, né, cara? Pois é, cara. Não, mas eles queriam competir, né, cara? Aí eles criaram esses campeonatos de full contact, que era uma coisa altamente underground, né, cara? Aquele negócio de briga de galo mesmo. Até a morte, né? É, cara, os caras brigavam. Quem assistiu aquele filme O Grande Dragão Branco, cara, era naquele nível ali, cara. Era mais ou menos aquilo ali mesmo. Inclusive era só no tatamezinho, os caras se matando lá em cima. Sabe que no final do Grande Dragão Branco, quando esse bicho sobe no avião, aparece baseado em fatos reais, né? É, cara. Não, mas é sério, cara. O protagonista desse filme, Frank Dukes, né, o nome do cara, ele é um lutador real, cara. Frank Dukes, ó. É. Mas... Dukes é um nome interessante. Sei lá, né? A bruxa de Blair também era, e isso não dá credibilidade nenhuma. Assim. Não, mas ele realmente existe, cara, esse lutador, Frank Dukes. Mas ao contrário do que o filme diz, né, cara, que ele treina karatê. Megazord, é real também, o Megazord. Não, na verdade, o Frank Dukes, cara, ele treina ninjutsu. Vinde! Olha aí, cara. É estilo Hotel Luz, mano. Já é isso, mano. O cara treinava ninjutsu e diminuir o nível do cara, mano, pro filme. Pra fazer o filme, né, mano? Não é, mano? Não, senão não. Ele ia sair matando todo mundo no filme, mano. Acho que foi isso mesmo. Foi medida de segurança. No Grande Dragão Branco não tem umas referências, não, cara, a ninjutsu no filme. Ah, mas isso é o American Ninja, mano. Mas no Grande Dragão Branco não tem, não, cara. Referência a ninja. É a tua bunda que tem. Tem a espadinha. Tem a espadinha, cara, que o japonês lá, o treinador dele, entrega pra ele a espadinha, a katana. É o senhor Miyagi. É, tem um Jinmai, cara. Acerte o quebre o último de baixo. Inclusive, esse filme é putaria demais, ainda bem. É o primeiro de baixo, mano. Ah, pois é, velho. Não sabe nem a frase das trevas. É, cara, inclusive, naquela época do Full Contact, vários lutadores já famosos começaram a praticar, né, o Full Contact pra entrar no campeonato. Um dos caras foi o Chuck Norris, né, cara? Começou a treinar também o Full Contact. É, Chuck Norris começou a treinar os outros no Full Contact, né? O Van Damme, cara, competia também naquela época. O Van Damme, ele era lutador de kickbox, pô. É, pois é, cara. Ele começou no karatê, né? Ele tava treinando. Não, ele começou no balé, mas isso aí todo é. É. Passado obscuro. Inclusive, a gente vai fazer, né, cara? Um cast sobre o Van Damme, sabe? Gelei porque eu pensei que tu ia ser balé também. Aí, garoto humilde na cadeia em Las Vegas, quem será que não gosta? 10, 20, 30, vai lá, aumenta sua aposta. Vingativo, se me acertar eu dou o troco. Sorte que a luva diminui a potência do meu soco. Foi por pouco o juiz te deu vantagem. 3, 2... Os anos 80 foi quando o Muay Thai se espalhou lá nos Estados Unidos, né? Beleza. Já entrou uma novidade, né, cara, no Full Contact. Porque assim, os caras iam pegando essas várias artes marciais, né? Iam adaptando o Full Contact, né, e tal. Uhum. Iam mudando as regras e tal. Aí nos anos 90 surgiu aí o Ultimate Full Contact, cara. Eu queria que ia dizer Ultimate Mortal Kombat, ó. É esse. Também, também. Foi 80 também, né? Ultimate, Ultimate, cara, já era valendo tudo, né? Ultimate Mortal Kombat. O Ultimate Full Contact. Valia até a Fatality, Brutality, era uma merda. Quando chegou o Ultimate Full Contact, cara, aí os caras podiam usar tudo, né? Movimento, soco, chute, chave de braço. Pô, Finetti, sabe que liberaram o dedo no olho? A única coisa que não valia era dedo no olho e chute nas partes de baixo. Agora também não tinha, não é interessante observar que não tinha proteção nenhuma também, né? Eles eram machos, né, cara? Era puta, só a cueca e vamos embora, né? E eles usavam sapatos também naquela época. Sapatos? Uns têniszinhos. Não sei se vai uma chuteira Zoom, né? Que isso, cara? Mas, ó, aí, isso. O estilo, mano. O cara tem que ter um estilo. Pra... Imagina o uso. Ela comprava uma chuteira pra calçar nos peitos dos outros. Era um tênis que é o que, se eu não me engano, ele vem do Western, né, também. E ele se tornou muito popular. Então é aquela sapatilha, tipo sapatilha de boxe, pô. É aquela sapatilha do Undertaker. É quase aquilo ali, mais ou menos. Mas se podia dar chute, né, com aquilo ali, né? Pô, imaginei que era um coturno, como vem aquele coturno. Não, também. Pois é. Pedra da orelha. Feio, né? Bico de ferro e tudo mais. Bota de cowboy, mano. Uns pregos na frente, assim, né? Dois dentes, assim, na frente, uns pregos. Aí surgiu os campeonatos, né, cara? O Vale Tudo, MMA. Literalmente, né? É isso. Qualquer arte marcial que chegasse lá podia competir com outra, né? Não tinha tanto padronização nem regras que nem tem ultimamente, né, cara? Não, cara. Então era aquele bagulho. Era um cara de 300 quilos vindo do sumô lutando contra um cara de 45 do Thai, sabe qual é? É verdade. Correu altamente underground mesmo, cara. Que era aquela porra de rinha de galo mesmo, cara. É, porque ali você ia com seu com a sua arte marcial, que você tinha aprendido desde pivete, né? Mas nesse tempo aí, mano, os caras lutavam por amor à arte ou rolava uma grana aí? Não, acho que rolava uma granazinha, mas não era aquela coisa, não tinha patrocinador, né, cara? Não é como nos tempos atuais, né? Realmente. É assim, eu acredito que a grana é 500. Nos tempos atuais também não tem patrocinador, não, mano. Não, cara, que isso? Mal, mano. O maluco vai pegar, ele parece carro da NASCAR, sei lá, da Stock Car, o bicho tá cheio de marca na camisa, marca no short. Naquele tempo eles ganhavam mais dinheiro do que hoje. O cara entra hoje no octógono, mano, e tem lá PlayStation 3, PlayStation 1, Xbox, não sei o que, Coca-Cola. Só de videogame, né? Não, mas eu acho que naquele tempo o dinheiro que entrava era o dinheiro das apostas, né? Eu acho que principalmente isso também, realmente. Era do sangue que a negada juntava, né, e vendia. E o pior é que, como não tinha esse patrocínio, os lutadores também recebiam uma mixaria pra lutar. Naquela época tinha muito mais, assim, a questão em alguns torneios. Do lutador realmente querer mostrar que a arte marcial dele era superior à do outro. O cara só queria mostrar que era o melhor. O meu é maior que o seu. Em 93, aí é que chegou, né, cara? Em 93, o UFC, né? Ultimate Fighting Champion. Pra ele chegar no UFC, que foi um campeonato já patrocinado, né, cara? Eles se basearam no Vale Tudo brasileiro, né, cara? E no Jiu-Jitsu dos Gracie, né? Sabe quem chegou, quem foi o primeiro campeão do UFC, né? Foi, cara. O primeiro campeão do UFC foi um Gracie, cara. Royce Gracie. Os Gracie, toda a vida eles lutaram pra espalhar o Jiu-Jitsu deles como o melhor do mundo. É, cara. Aí o que é que sempre acontecia antes disso? Os Gracies, mano, eles tinham um campeonato deles, que era o Desafio Grace. Eles desafiavam, estilo os filmes chineses antigos, qualquer cara do planeta pra chegar numa academia Grace e desafiar os caras. E não tinha ninguém que ganhasse. Aí o que foi que aconteceu? Tem uma empresa... Porque eu não existia nessa época aí. Tá bom. Uhum. Valeu. Aí o que é que aconteceu? Nessa época aí, mano, os torneios eram interessantes, mano. Vinha cara do sumô, vinha cara do Muay Thai lutar contra os Grace e ninguém ganhava, mano. E era tipo, era de lavada. Naquela época do começo, cara, era o Carlos Grace. Inclusive foi um dos primeiros caras aí, né, cara? Ele e o Hélio Grace. São os patriarcas da família. Foi os que iniciaram, né? Começou o UFC, foi o Royce. Foi. Royce, agora sim, atualmente o mais popular dos Grace Justice é o Rickson, né? E 400 e lá não sei quantas lutas invicto entre torneios de MMA, de Jiu-Jitsu, né? E de outras lutas de outras artes marciais. Inclusive o Hélio, cara. O Hélio, o Gracie, o Carlos Gracie. A história dos caras são foda, cara. O Hélio Gracie, esse bicho, cara, ele tinha... Parece que ele era tinha uma doença, não sei muito bem o que era. E ele era bem magão, né? Aí ele via era lá... magro e muito baixo. Ele via também lá o Carlos, o irmão dele, né? Lutando lá, o jiu-jitsu e tal. Aí esse bicho não tinha condição de treinar, nem de lutar. Ele começou a só observar, né? O irmão dele lutando e tal. E o cara aprendeu tudo, cara. Só olhando o cara lutando, cara. Puta que pariu, bicho. Ele não só aprendeu, como ele aperfeiçoou, né, cara? É, cara. E ele ensinava, cara. Os caras só... É, olho, ele que é o responsável pelo lance das alavancas, pelas chaves. E até antes não tinha muito disso. Era meio brutão, assim. É, cara. Quem quiser saber mais sobre o L, a gente vai deixar o link do livro aí. Você dá uma sacada e compra a biografia do cara. Sim. Aí depois... Eu recomendo ler a biografia do cara, que é muito boa. É foda, cara. Aí depois disso, os Gracie faziam torneio e tal, e apareceu uma empresa de entretenimento que viu aquilo e achou interessante. Perguntou por que é que eles não faziam uma competição um pouco mais formal e tal, visando lucro. Aí o presidente, na época, junto com o Royce Gracie, começaram a regularizar esse campeonato, que ainda não tinha o nome de The Ultimate Fighters, mas que já era uma competiçãozinha nesses moldes. A diferença da competição do passado para essa de agora, além das regras, é que realmente era um torneio. Eles organizavam chaves de 8 ou 16 lutadores, e os caras saíam se pegando e tudo para no final só ter um cara no ringue, que era sagrado o vencedor. Mas ainda não era o UFC, né? Esse aí. Foi nessa época que surgiu a termologia vale tudo. Sim, sim. Porque até então não tinha. O cara era, como disse, tinha um full contact e tal. Só que dentro da competição, dentro do octógono, naquela época, eles criaram essa nomenclatura de vale tudo justamente por isso. Não valia dedo no olho, não valia golpe nas genitais, agora o resto valia tudo. E, inclusive, os primeiros eram bem brutais, cara. Era tão violento, mano, que as regras eram entre aspas. Tinha um juiz dentro do ringue, mas tipo, o juiz era só pra sinalizar se o cara batesse e tal, pedindo pra encerrar a competição e mais nada, mano. E os caras entravam e era uma rotina realmente alucinante, porque assim, pra quem já praticou algum arte marcial, era nesses esquema, o cara lutava e tal, o cara saia acabado numa luta, ele só tinha aquele tempo de descanso até a próxima luta dele, porque as lutas eram corridas. A campanha que os caras fizeram do UFC foi uma campanha meio burra, entre aspas, porque eles estavam, vamos dizer, vendendo o UFC como se fosse realmente uma carnificina. Ah, venha pro UFC, veja os caras se matando. Perder os dentes ao vivo. Ah, mas aí é. Essa daí é que atraiu o público, cara. Não, beleza, atraía 50 fazendeiros texanos e tal. Os caras lá, não sei o quê. É, mas isso é verdade, Neto. Até hoje ainda tem muito essa estigma, né, cara, de ser um bagulho completamente violento. Isso aí vem desde o começo, né, cara? O UFC é aquela coisa meio tida ainda, né, como underground, né? Ainda não é conhecido como boxe e tal. É, meu pai, ele gosta de futebol. Só futebol. Ele quase não gosta de lutas. Ele assistia alguma coisa de boxe, mas mesmo assim ele nunca foi fã. E eu sou lutador, extremamente fã de MMA. Pensei que tu ia dizer extremamente forte, velho. Não, também, sou fã, também. Né? Poderosíssimo, né? É, e assim, eu acompanho quase todo o UFC, quase não perco e tal. E em algumas dessas situações, acabou que eu tava vendo a luta com o meu pai perto, entendeu? E o que eu achava engraçado, que era assim, enquanto a luta tava técnica, tava tipo lá e cá, o pessoal tava trocando os socos, estavam com a base certa e tudo mais. Inimigo, né, cara? É, esquivando, colocando o soco na hora certa e tal, o meu pai tava curtindo. Enquanto a luta tava bonita, meu pai tava curtindo. Quando começava a coisa, tipo, o ground and pound, pô, meu pai ficou... Não gostava. Meu pai levantava e saía resmungando. Ah, essa porra aí, não sei o que, não sei o que. Esse cara deitado no chão, né? Não, nem digo, tipo, o jiu-jitsu. Que o jiu-jitsu ele também assistia. Agora, por exemplo, quando alguém tava no chão e o cara vinha socando, ele levantava e falava, não, que isso aí é covardia, que o maluco tá no chão, não sei o que e tal. Quando era, por exemplo, aqueles nocautes por chute, a lá Anderson Silva contra Vitor Belfort, pô, meu pai pirava, cara. Meu pai falava, olha cara, que isso, você quer a barra aberta aí, bem feito. Mas eu acho que é por isso, porque quando meu pai, entre aspas, começou a ver a luta, era essa carnificina, tipo, do cara deitado pegar a cabeça dele e ficar batendo no chão. Valia. Valia, meu irmão. E naquela época o esporte principal mundial era o boxe. Porque o boxe tem as regras bem mais conservadoras, né, e tal. Aquela coisa dos rounds, né, cara? No boxe você tem 15, 20 rounds, né? São 15 rounds. No UFC, cara, não vale tudo. É aquela coisa de quem morrer primeiro perde. Inclusive, mano, a campanha de divulgação dos primeiros UFC era exatamente isso. Dois entram na arena e só um vencedor incontestável sai de lá. Justamente por isso, mano. Dois caras entram e só um sai andando, né? E nessa época, é curioso também você prestar atenção que os caras não estavam pensando muito em projetar um esporte em si. Já era uma coisa mais comercial e, entre aspas, um divertimento. Eles não pensavam muito ainda que talvez eles estariam definindo um esporte nem nada do tipo. Eles queriam só promover o evento, ganhar uma granazinha a mais e ver até onde podia ir isso. Não, mas em 97 o Japão criou o Pride, né, cara? Que é outro campeonato aí famoso, né, cara? É, e esse pra mim é o melhor de todos do MMA, que já surgiu. Mas foi o Pride que lançou esse negócio mais comercial, não foi, cara? Foi. Ele popularizou o MMA ali na Ásia. Brasileiro, né, cara? É, e principalmente os brasileiros também. Na verdade, o Brasil é que se destacava lá no Pride, né, cara? Tinham vários lutadores lá, eram famosos, né, cara? Japão. Minotauro, Minotauro, Shogun, todos esses vieram de lá, né, cara? A diferença é porque o Japão, ele reconhecia melhor os lutadores, talvez pela cultura dele de artes marciais e tal, o lutador era mais bem visto. O show em si do evento Pride, cara, era fantástico. Se você pegar hoje uma abertura de um evento do UFC, ele nem se compara à abertura do evento do Pride há 6, 7 anos atrás, por exemplo. Era um verdadeiro show, sabe? Os lutadores eram tratados como se fossem deuses que acabavam de descer na Terra. É, cara, tu é doido. No Japão, cara, os caras levantavam, era monumentos, cara, estátuas, cara, os caras fazem dos caras. Era o Super Bowl das lutas, né? Quem foi que foi o primeiro campeão do Pride? O primeiro Pride foi o Rickson Grace, se eu não me engano. O primeiro o Pride 1. De novo esse bicho? Não, mas aí de novo a família, UFC, né? Tá aí, o do UFC foi o Roy. Royce Grace. Foi o Royce Grace. 93 foi o Royce, mas no Pride 97 foi. O Rickson ganhou em 97 e ganhou o Pride 4 depois também. E aí? Os caras estão em todas, né, cara? E o caso do Rickson, todo torneio de MMA que ele participou, ele ganhou. É, ele tem 11 lutas de MMA e 11 vitórias. Caraca. Mas vamos dizer, nessa época aí, os caras tinham uma vantagem porque hoje em dia. O esporte ele já é um pouco mais moldado. Eu acho que no tempo do Pride ainda tinha aquela teima de o cara ficar, não, eu treino o Karate Shotokan, eu treinando muito eu consigo superar o Jiu-Jitsu. Ainda não tinha... é verdade. Agora, você nota no Pride até assim cerca de, vamos dizer, 2000 e uns quebrados, 2003, 2004, lutadores que ainda acreditavam que tendo só, por exemplo, eu sou lutador de kickboxe, eu posso derrotar alguém sem ter base nenhuma de chão. E não era verdade. Pois é, nos primeiros Pride ainda existia essa filosofia. Uhum, assim como nos primeiros UFC. Isso só foi notado depois que os caras viram que quando surgia um lutador que sabia tanto a trocação, como o pessoal chama, né? Que é quando você tá... Troca, troca! Troca. O cara tá bom. Não, troca no chão. Né? Em pé. E quando você vai... justamente aí era o ponto que o lutador que sabia chão fazia. Ele trocava, né, golpes com o inimigo em pé. E depois, quando ele notava alguma deficiência no jogo dele e tudo, ele levava o adversário pro chão. Levava o adversário pro inferno. Se o cara não tivesse base de chão, se o cara não tivesse base nenhuma de chão, o cara provavelmente ele ia nocauteado lá mesmo. É, mas essa coisa que vocês falaram do Pride ter mais isso, do cara confiar na própria técnica, é uma coisa interessantíssima, porque a gente tinha um lutador no Pride que ele veio da capoeira. Ele lutava capoeira. É o Rafael Capoeira. Ele lutava porque ele morreu, né, mano? O cara. O cara luta capoeira, mano. E olha que eu vou te falar que se eu mandar uns vídeos dele, você vai ver uns nocautes interessantíssimos, né? Ah, cara, mas o Manel aí. O Manel aí me enviou um vídeo, cara, de um cara lutando. Eu não sei se foi Pride ou era Vale Tudo, sei lá o quê. Era um campeonato aí. Aí o cara lutando capoeira, ele deu aquela girada, mano. Não sei qual é o nome desse chute, mas é aquela. Girada das trevas. Uma melua, né? Acho que cara... tipo melua. É. É melua. O cara. É. Facão do. Facão do Guilherme. O cara dá aquela girada, mano, que ele fica de costa, ele joga a perna assim, de baixo pra cima. Ah, eu tô ligado. Caraca, cara, o pé do cara vai direto na cara do outro, cara, do adversário. Tem muita gente que imagina assim, muita gente imagina o quê? Ah, vou lutar MMA, vou lutar boxe, vou lutar Muay Thai, vou lutar Jiu-Jitsu, alguma coisa de Western, pronto, eu vou saber lutar MMA e vou ganhar de todo mundo. Não é bem assim, cara. Aí você vê esses lutadores, que esses caras que se diferenciam pelo improviso, às vezes, né? E por terem treinado outras artes marciais. Tipo, um cara desse pega uma capoeira e usa um golpe de capoeira numa situação que o adversário ele não espera nada, levar, né, esses golpes. O cara nem espera, né, cara, na hora. É, cara, essa é uma característica interessante da capoeira, cara. Eu treinei kickbox por 1 ano e 7 meses e te falar que eu não sei defender um chute de capoeira, não, cara. Aquilo é. Meu irmão, aquilo é assim, é um bagulho muito rápido. Você não sabe de onde vem, não tá na tua categoria. No script. É, cara, não tá. Eu não sei como definir, mas não tá no meu ser defender automático um chute daquele. Porque eu sei que um chute vindo de frente, eu vou defender de uma tal maneira. Um chute vindo de lado, pô, vou defender de outra maneira. Agora, quando o cara dá o chute de lado, mas na verdade ele me bate na frente, eu fico perdido, tá ligado? Na transversal, é? Acho que o cara dá um chute, bicho, de cima pra baixo, mano. O cara não pensar direito, cara, na hora, o cara não pensar rápido, é doido. O cara se fode geral, bicho. É, pois cara, não é fácil não. Por exemplo, eu acredito ainda que no próprio MMA, no caso do UFC, as pessoas não estão, os lutadores não estão acostumados a realizar e não estão acostumados a defender ainda esse tipo de golpe. Porque é um golpe que vem de uma arte marcial que, teoricamente, não é priorizada muito no UFC, por exemplo. Né? Você vê muito o quê? Você vê muita base de boxe, muita base de Muay Thai, de esportes que priorizam mais a precisão e força. E, no caso já das lutas de chão, que são lutas mais técnicas, né? Teve um UFC agora recente que o brasileiro Edson Barbosa, foi o UFC Rio até, ele deu um chute giratório, muito parecido com os chutes do Taekwondo, né? O chute do Chuck Norris, né? Foi o nocaute da noite, cara. Foi um belíssimo chute. Você vê claramente que o oponente dele não esperava de jeito nenhum aquele chute, porque os chutes que o cara tá acostumado a defender no treinamento são chutes frontais. Até mesmo low kicks, cara, se o cara não esperar direito, o cara cai na hora, bicho. Ele vai fudendo, se bem dizer, a base do cara aí é osso. Dá uma olhada nesse vídeo que eu tô mandando pra vocês. Que eu acabei de assistir também. Ó, esse tem 50 segundos só a luta. Vocês vão ver. Sim, mas o cara comemorando. Você vê que o cara usa uma base de capoeira, por exemplo, né? Mas ele também usa os golpes que são comuns, certo? Tipo Muay Thai, que são ajoelhadas e tudo. Sim, se você reparar o estilo de luta dele, ele ginga capoeira e tal, mas quando ele tá longe. É. É mais tipo, sei lá, meio que pra deixar o cara com medo, preocupado, não sei. A minha análise até o começo é a seguinte: eu duvido que isso aí seja um MMA, eu acho que o cara botou. Não, cara, provavelmente esse é um dos eventos de entrada do UFC, talvez o Jungle Fight ou algum outro desse estilo. O que eu acho irreal da capoeira numa competição de UFC é justamente isso, porque o cara precisa gingar e fica, vamos dizer... Não, obrigatório. Eu acho, o cara perde... Não, Neto, mas é o que eu tava falando. Da capoeira, o cara pegar um impulso pra poder ter força, ele claro que vai precisar da gingada. Não, mas o que eu tava falando quando... Vou te mostrar aqui a luta aqui do doido aqui, ó. Esse cara que eu mandei o vídeo pra vocês, se vocês analisarem, ele ginga quando ele tá longe do oponente. Quando ele chega perto... Ele fecha pra guarda do Tai. Quando ele tem espaço pra gingar, ele ginga. Quando ele não tem, ele usa outra técnica. Tudo depende da técnica do cara. Esse negócio do gingado, eu acho que depende assim do chute do cara, porque se o cara dá um chute giratório, mano, já é uma forma do cara pegar um impulso, né, pro outro chute. Esse chute aí, ó, esse chute que eu mandei é o mais escroto que eu já vi, é o mais louco. Isso é uma lapada violenta, viu, mano? É, não, esse chute giratório da capoeira, quando pega em cheio, cara, calcanhar é uma região muito dura, cara. É verdade. É nocaute na certa. O vídeo aí dá pra ouvir só o peck. Ah, esse aqui é o vídeo da capoeira, cara. O cara... É, outra coisa que você pode reparar, ele ginga também quando tá fora de perto do maluco. Quando ele tá perto, ele só dá o kickzinho taekwondo, muay thai, kickbox da vida. Só aquele pulinho pra se ajeitar. É, durante a luta, ela é mais assim uma forma de fazer a base da capoeira mesmo, mas não propriamente vai armar uma possibilidade de golpe. Lutadorzão aí que o mestre é mega fã, né? É sim, o lutador que eu sou fã chama-se Fedor Emelianenko. Esse pra mim foi o maior lutador da história do Mixed Martial Arts. Por quê, mano? Só porque o cara era alto. Não, mas bem dizer, mano, mais anos invicto, né, no MMA, né, são 10 anos quase de invencibilidade, e parte desses anos foi lutando contra lutadores de ponta, também do mundo do MMA. Ele é peso pesado, né, ele? Peso pesado, e veja a situação dele, no caso. Não sei se vocês já viram o cara. O cara é um monstro, né? Meu brother. Pois é, não deixa ele certo. Ele me lembra o Dolph Lendro. O cara tem um físico que de longe lembra o físico de lutador, né? Assim, de certa forma. Pelo menos você vê no UFC os lutadores com um físico bem mais avantajado. Assim, o músculo. É, ele tá mais pra gordo do que pra forte, na verdade. Ele é baixo em relação aos pesos pesados. A maioria dos pesos pesados tem mais de 1,90m e tudo, pesam 120 quilos. O cara pesa 100 e poucos quilos, 100 quilos, um pouco acima disso, e tem 1,83m de altura. É, cara, mas tô olhando pra cara dele, bicho, tu é doido. O cara vê que o cara levou muitos murros na cara, bicho, que a cara dele é inchada, cara. E outra, a cara dele, olha a expressão do cara quando tá no ringue. É simplesmente, assim, como se estivesse andando no meio da rua, assim, despreocupado com a vida. Agora, o grande defeito dele, eu acho assim, que foi quando ele, a primeira derrota dele pro Verdun em 2009, o Fabrício Verdun, que é um bicampeão mundial de jiu-jitsu, e é um dos bons pesos pesados que tem no brasileiro, foi subestimar a condição do Verdun de bicampeão mundial de jiu-jitsu, realmente. Ele caiu no mesmo golpe duas vezes. A primeira vez ele saiu, e no segundo o Verdun fechou um golpe no jiu-jitsu que se chama de triângulo. É foda que o cara nunca assistiu o Cavaleiros do Zodíaco, né, mano? O maneiro do triângulo é que ele não tem muita escapatória, né, cara? Se fechar, já era, bate, porque sair só se o maluco que fechou quiser abrir. Não, eu tô triângulo aí, dos outros caras. Cara, Zão é um monstro também, cara. É aquele David Batista. O Eike Batista? O Eike Batista é lutador de MMA. O Eike Batista luta também, mas tá de putaria, velho. Não, mas ele comprou os direitos do UFC aqui no Brasil, tá ligado? É verdade. Comprou o Eike? O Eike é o novo Dana White brasileiro. Acho que é dominar o outro. Não, é dizer que eu sou extremamente fã do John Jones, cara. Atualmente, pra mim, ele é o melhor de todas as categorias. Atualmente, mano, o John Jones, né, mente. Eu pensava que ele fosse cantor, né, velho? Não, cara, meio médio. O John Jones, nesse caso, o John Jones também é um lutador que eu considero que tem uma inovaçãozinha também no... Inovaçãozinha. Tem uma carta na manga, né, que ele é interessante, que ele tem uma capacidade de ferir com o cotovelo dele e os outros, parece que ele tá esfaqueando o cara. É verdade, ele tem navalha no cotovelo. É isso que eu ia falar, ele tem uma navalha no cotovelo, cara. Ele abriu o supercílio do Lioto com um golpe. E é o golpe, é a marca registrada dele. É verdade. Cotovelado. Eu ouvi dizer que esse bicho é todo quinado, bate nele, sai logo se cortando. Mas é o pior que é mesmo. Cara, mas assim, eu sou fã do Jones, não é só por isso, assim. Eu sei. Ele tem um golpe. Eu sou fã dele porque ele, pra mim, é o lutador mais completo em atividade atualmente, assim. Ele é bom no chão, ele é bom no alto, ele é inteligente, a movimentação dele é boa, a envergadura dele, pô, valoriza o jogo dele demais, ele sabe jogar com isso. Agora ele não é fortão, né, cara? Ele é meio magro, né? Ele é magro, mas ele é forte. Ele é aquele cara que é o magro, que é aquele estilo corpo, assim, parecido com o do Bruce Lee, por exemplo. É o magro que engana, né? Falso mago. Tô vendo aqui que esse bicho deu aquele golpe do Zangief, mano, jogando o cara pra cima, ele abre isso. É um golpe de Western isso aí. O que eu até comento com alguns amigos meus aqui, alguns já... Porque eu sou muito fã dele, tipo, declaradamente fã dele. E alguns ficam me perguntando, me perturbando, né, e tal. Quem é melhor, John Jones ou Anderson Silva? Olha aí. E assim, é uma pergunta polêmica. Pra começar, tu tem que explicar que eles são de categorias de peso diferentes. Eu sempre falo isso. Embora o Dana White queira ver os dois numa luta. Mas isso é loucura do Dana, eu acho que o Anderson não vai aceitar, não. Não, o Dana White, que eu tava sabendo, o Dana White, ele tem, assim, só teria interesse se os lutadores demonstrassem interesse também. Ele não tá muito interessado, porque eu não sei se ele quer criar, assim, um perdedor, tipo, porque o Anderson Silva subir de categoria não é uma boa. E eu acho que pro John Jones cair também da categoria dele é muito complicado. Mais do que o Anderson Silva subir, é mais complicado o John Jones cair de categoria, descer de categoria pra poder lutar contra o Anderson. Sim, mas o que eu tinha visto, pelo menos na época, mas era tudo especulação, né, cara? A gente não pode falar muito. Mas que a vontade do Dana era fazer uma espécie de amistoso entre os dois, ou seja, nenhum dos dois ia deixar de ser o campeão da categoria. Não, claro. Então ia ser uma luta de kickbox. Mas aí vamos podia voltando, também... Você só brinca, né? Podia cair também na mesmice das... Dos shows, né? Por exemplo, alguns outros eventos produzem shows de artes marciais. Tipo, o Dreams, que substituiu, de certa forma, o antigo Pride, que foi comprado pelo UFC. Por exemplo, ele anuncia lutas de jiu-jitsu durante os eventos. Sambo também, que é uma arte de defesa russa. Sambo. Eu não conhecia. É como se fosse uma defesa pessoal russa. Né? Deve ser como extremamente se fosse, letal. Defesa pessoal russa. Não, é como se fosse, porque assim, geralmente o pessoal, tipo, aquela luta Krav Maga, o pessoal não considera arte marcial. A verdade, Krav Maga não é israelense, não. Pois é, Krav Maga é israelense, agora o Sambo, ele é russo. Esse cara tem o Kati da metralhadora, né? Mas voltando, só retomando a minha linha de raciocínio, o que eu falava quando me perguntava essa pergunta é que, assim, eu não tinha muito uma resposta. Pra mim, são dois lutadores completamente diferentes, e a melhor resposta pra isso é o fato do John Jones ser o aplicado e o Anderson Silva ser o talentoso. Como assim? Comparando com uma sala de aula, o Anderson Silva é aquele aluno que ele não estuda. Ele não estuda nada durante o ano todo, chega no final do ano, ele tira 8, tira 8,5 e passa bem. Já o John Jones é aquele aluno que, porra, que fica o ano todo estudando, o ano todo, porra, ali fazendo tudo quanto que é trabalho, entregando tudo no prazo, chega no final do ano, ele tira 9-10, mas ele tira 9-10 com o suor dele, não com um talento natural, entendeu? Essa é a minha ideia dele. É porque o Anderson Silva é gente boa, né? O Anderson Silva ali... Não que eu esteja falando que o John Jones não tenha talento ou que o Anderson Silva não treine, por favor, não me entendam mal, eu só fiz essa comparação. Você sabe que eu sigo o Anderson Silva no Twitter, mas tweetada desse bicho é tudo ele treinando, mas tweeta 3 vezes por dia, ele bota treinando, sabe o que? Tô aqui no treino. Meu irmão, segue o Lioto, que tu vai ver o Kenyogo postando treinamento. O Lioto, ele é foda, né, cara? O Lioto. Inclusive, o Lioto Machida e o Tito Ortiz, esse bicho não tava ameaçado, não, cara, de sair do UFC. O Ortiz, ele se aposentou. É, o Ortiz, ele tá aposentado. Depois da derrota pro Minotauro, o Rogério Minotauro, ele se aposentou. Eu ouvi dizer que esses bichos iam sair do UFC, o pessoal não ia... Então, cara, corria o risco, né, pela quantidade de nocaute, pelo rendimento ter caído. Não, mas você tem isso. O cara dá vários nocaute, o cara, não, mas vamos tirar o cara do ar, né? É até pra manter a integridade física do lutador, cara, porque ele tomar essa série de nocaute indica que, sei lá, que o treinamento dele não tá bom, que tem uma coisa errada. Se o cara tá apanhando direto, mano, o que é que vão deixar o cara lá? Então era ele que tava levando os nocaute, não era ele que tava dando os nocaute, né? Exatamente. Ó, pra você ter ideia. Se eu não me engano, as últimas 8 lutas do Ortiz foram 7 derrotas, pra você ter ideia. E o Lioto também. Não, o Lioto já não... O Lioto, acho que... Mas o Lioto, ele é instável, né, cara? Às vezes ele ganha magicamente, mas na outra ele toma 3 nocautes seguidos, entendeu? Não, mas aí o Lioto é aquele negócio. O Lioto, ele veio, antes da segunda luta contra o Shogun, ele vinha de uma série de 16 vitórias consecutivas, cara. Shogun, né, cara? Esse é o nome foda, né, cara? O Shogun e o Wanderlei Silva, na época do Pride, era uma espécie de showmans do Pride. Acho o cara porque... que tem um nome, o cara que tem o nome de Shogun, mano. Tu é doido, né? Eu vou lutar mano, contra esse. E é melhor nem pisar no ringue quando ele tiver também. Quando eu comecei a acompanhar MMA, foi através do Pride. E coincidentemente foi um DVD que eu peguei na casa do Teulos, inclusive. Não foi, Teulos? Tá lembrado? Do Pride 2004, né? O Pride era fantástico, né? Porque era um evento um pouco mais brutal, né? Você tinha três... Japonês, né, cara? Os caras só querem ver a violência mesmo, né? Você tinha 3 rounds, né? O primeiro round do Pride tinha 10 minutos de duração. Caraca, cara. Pense... Não, mano. Era assim... Pense o que é você passar 10 minutos. Se você for botar 2 strikes no. Não, mas peraí. O cara tinha direito a escolher um strike, mano. Por isso. Os caras ficavam. Macho. Com 2 strikes até eu. Fih, peraí, você não entendeu. 2 strikes do lutador que tem como base de luta preferencial a trocação, né? De soco e chute. O cara tava aqui e tal, lutando contra outro cara, e de repente o cara dava assovio, né? Só aí veio outro cara em cima do cara. Mas imagine o que é você passar 10 minutos lutando, né? Freneticamente com seu adversário, né? Caraca, é foda. Muito complicado. Chegava o segundo round, cara, e os caras estavam acabados já. Alguns lutadores não conseguiam chegar no segundo round, às vezes. Por tipo, que não diminuía a porra do tempo do primeiro round, mano? Mas não tinha esse negócio do cara, não, mas caiu no chão, não sei o que, nocaute, acaba a luta. Hoje em dia é assim, mano, porque uma das primeiras vezes que eu assisti o UFC, quando começou a passar na televisão, essa putaria, mano. Eu tava aqui de madrugada, né, geralmente passa a luta. Uhum. Aí eu comecei, vamos assistir aqui o UFC e tal, pra ver como é a luta. Deve ser massa, estilo boxe, 15 rounds e tal. Aí quando o cara começa, mano, meia hora pra começar a luta. E às vezes a luta acaba com 1 minuto do primeiro round, a luta acaba. Poucos segundos do primeiro round, a luta acaba. É porque aquele negócio. Começou 1 minuto de luta. Por isso que, ó, A partir do momento que se foi fundado o UFC e tudo, vocês sabem que não teve nenhuma morte até hoje no MMA, né? Não, dentro do octógono nunca. No evento principal, assim, de MMA, assim, como Pride, Affliction, Strike Force, que alguns não existem mais, né? Tipo, o Strike Force não foi comprado pelo UFC também. Tem casos de morte no boxe, né? No boxe. Polo, né? Ele morreu também. Apolo. No evento como o MMA, o critério que o juiz usa pra definir um nocaute, por exemplo, é o quanto de soco você, um adversário consegue dar no outro e ele não demonstra reação de defesa, né? Tipo, se ele der 4 socos contundentes que peguem em cheio mesmo o lutador, estando ele no chão ou em pé, o juiz pode parar a luta. Porque entende que o lutador não vai ter condição de reagir. Aí muita gente critica, né? Muita gente critica, porque, não, aí podia... Cagou o pau. É, realmente isso. Mas, Felipe, nem sempre é assim, né, cara? Nem sempre é assim. O outro critério é o fato do cara apagar também, né? Apagou, não tem jeito. Apagou, o cara termina a luta. De qualquer mas jeito. Aí eu digo pra ser interrompido, porque eu queria fazer uma comparação com o boxe. O boxe, o cara só vai parar a luta se o lutador realmente não conseguir se levantar em 10 segundos e não quiser desistir, de jeito nenhum. E acontece muito isso no boxe. O cara leva um nocaute, 2, 3, 4, cai 4 vezes e o cara simplesmente continua lutando, grogue, mas continua lutando. Já no MMA, um nocaute contundente que o cara apague, assim, nem que seja por 2, 3 segundos, já é motivo para parar a luta. Para na hora, nocaute técnico e acabou. Seria muito mais irado se o Silvio Luiz narrasse o UFC. Tô imaginando. Puta que pariu, cara. Mas que aguinha! Será que depois que o cara que fosse nocauteado ele ia dizer. O Antônio Silva, cara, lutador do UFC. Olha a cara desse cara, bicho. Puta que pariu. É o Pezão. Esse foi o segundo cara. Pezão, mano? Apelido do cara. Esse foi o cara a fazer com que o Fedor sofresse a segunda derrota na carreira. O cara parece o Frankenstein, a cara dele. Irmão, vou te mandar um, que você vai ver o que é lutador com cara de mal, meu. Vai mandar a tua Manda aí uma do Vanderlei Silva e o Nosferatu do lado, o Nosferatu do filme. Mesmo que tá vendo. Ou Baraka. Nosferatu? É verdade. Ou Baraka, né, também. Baraka? Ou Baraka é essa? Baraka do Mortal Kombat. Parecido. Caraca! O cara parece mesmo, viu? Cara, um cara que eu tenho uma admiração, cara, é o Vitor Belfort, né? Sei lá, é meio estranho definir, porque ao mesmo tempo que ele é um herói pro esporte, eu acho que ele não é o melhor representante. Pô, eu acho ele meio safado. A luta contra o Anderson dele, que ele ficou chamando o Anderson de mascarado, eu achei assim, nada a ver, entende? O cara é um aranha, mano. Como é que ele não quer ser chamado de mascarado? O melhor representante brasileiro, na minha opinião, chama-se Rodrigo Minotauro. Joel, eu vou te fazer. Sabe quem foi a primeira grande luta do Minotauro, cara? Que ele ganhou? Foi contra um caminhão, cara. Contra um caminhão? Verdade. Foi contra um caminhão, não foi contra ele, lutador. Eu acho que o nocaute é um caminhão, mano. E ele tinha 6 anos de idade e ele ganhou, cara. Deu uma volta por cima. Sabe qual. Tu sabe a história? Tu sabe a história, Joel, do Minotauro aí? O cara foi atropelado por um caminhão, cara. O caminhão simplesmente passou por cima da caixa torácica dele. Cara, que é isso, bicho? O cara 6 ficou hospitalizado, o cara 6 entrou anos. Em coma, e a única coisa que o cara tem hoje, até hoje leva, né, é um buracozão imenso nas costas, uma marca assim, né, uma cicatrizona imensa, assim, como se fosse uma cova. Cara, então aquele buraco das costas dele é isso aí, mano? É, sim. Caraca. Eu pensava que era apendicite. E eu prestava com o meu primo, mas dizendo que esse bicho tinha levado um tiro, mano. E você achando que o Vitor Nofora é o cara, né? É, cara, mas o Minotauro agora é que é o fodão, cara. Acho o Minotauro, cara. É porque tem um Minotauro e um Minotauro. O Minotauro é o irmão dele, né? É, o Minotauro. É. Minotauro, meu irmão, o cara é no ringue o cara é guerreiro, cara. O cara não desiste. E o cara tem uma cara de pedreirozão foda, cara. Cara, se você assistir as lutas. Se você assistir. E o cara tem uma cabeça de concreto, meu irmão. O cara. É verdade. Se você assistir as lutas dele na época do Pride contra o Fedor, cara. Rapaz, o tanto que esse Fedor deu na cara desse Minotauro, esse bicho não apagou, meu irmão. É de. Assim, se admirar. Pô, só a última luta dele com o Frank Mir, cara. Justamente. Essa... Ele não desistiu, não, mano. Até ele quebrar o braço, ele não tinha. Ele parado. Só parou, cara, quando o úmero dele quebrou. É verdade. O cara só bateu. E se não tivesse quebrado, ele ia continuar lá tentando sair da guarda, tendo conseguido mais. Caraca. Rapaz, eu tive muita raiva nessa luta, porque o cara tava com a luta ganha em pé. Eu também, cara. Eu fiquei muito puto. E pior foi depois, assim, quando acabou o UFC, que tu, sei lá, tu abre o Facebook, abre um site de notícias qualquer, aparece que ele quebrou o ombro naquilo, vai ficar 6 meses sem lutar. Aí que a raiva triplica. É verdade. Coisa que eu queria perguntar, velho. O Anderson Silva, vocês acham que essa fama dele toda é só marketing? O que é que. Você acha que ele é um lutador bom mesmo? Eu não vou te negar, não, cara. Tem muito marketing. Muito. Mas ele é principalmente, um bom lutador. Principalmente agora, né? Que ele tá verdade. Vinculado a uma certa. Um certo grupo. Cara. Aí... Mas ele realmente, assim, eu acredito muito assim, que ele também pegou muito lutador meia boca no caminho. É verdade. Eu acho que a maior luta dele foi realmente contra o Sonnen, né, cara? Pois é, a primeira luta contra o Sonnen, que o Sonnen só não ganhou porque... Foi maneiro, foi na Green Hill Zone, tinha os loopings e tal, ele ficou meio perdido. Mas o cara nunca ganhou, mano. O cara é o Aranha, velho. Não, aí foi aí consideram ele hoje o maior lutador do MMA, né? Agora, pra chegar ao naipe ali do Russo, ele tem que ganhar pelo menos mais 10 lutas. Do Fedor, né? Do Fedor. Porque o Fedor, tirando o no contest que ele tem contra o Minotauro, que o Minotauro acertou aquela cabeça de aço na testa dele, são 28 vitórias consecutivas, cara. Incrível. É um recorde que eu... E 10 anos quase invicto, né? E só lutando contra o lutador de ponta. Ricardo Arona, Minotauro, Mirko Krokop. Van Damme, né? Van Damme. É aquilo, cara. É um doido que eu acho, eu boto fé. É o Krokop, o animal dá um chute muito louco, ó. Rapaz, não, vou te contar. Os chutes dele são muito cruel, ó, doido. Ele tá no K1, né, se não me engano. Ele voltou ao K1. Ele tinha aposentado e voltou. É o maníaco do chute, ó, mano. Acaba dar um rebicão na cabeça da galera. Não, tá aí, ó. Vocês querem ver os nocautes mais bonitos do MMA, cara? É com esse cara, com esse Krokop. Cara, é cada chute na tela dos caras que ele dá. É incrível. Na época do Pride, então, cara, sai de baixo. Agora que eu achei putaria do Anderson Silva, cara, naquela luta dele contra o Vitor Belfort, aquela do chutão no queixo, né, cara? Aquela putaria do discurso dele, velho, que o pessoal ficou frescando com ele por causa da voz fina, velho. Os caras tudo frescando. É que é isso, o cara com a voz fina. Tem uma história muito tensa, que tipo assim, o Anderson Silva tem uma filha, né? E um dia ela foi apresentar o namoradinho pra ele. Mas não, mano, esse homem tem uns 7 filhos, mano, é não? Ah, eu tô ligado, mas a filha na idade de namorar, sei lá, não sei se é a mais velha também. Uma das filhas foi apresentar o namorado pra ele. Aí, tipo, ele foi falar com o cara, a mulher começou a rir, cara. Ele tá indo o que? Ele falou, pô, foi mal a sua voz e tal. Ele, pô, né? Não, uma piada que eu lembrei bem ali e tal. Aí, pô, tipo, imagina, tu tá conhecendo o pai da garota que tu tá pegando, tá indo a rir da cara do maluco ainda. O cara é só, sei lá, 9 vezes campeão. O apelido do cara é o Aranha, velho. O bicho é doideira. A diferença, cara, é muito grotesca de show, assim, do Pride pro UFC, cara. O Pride era um evento, pra quem estivesse lá assistindo, pequeno, nunca esquecer na vida. Pô, falando em show, eu tô lembrando do WWE, eu acho, WWF, é. Que era aquela luta que era armada, mas que era maneiraça. Que mano, é armada, mano. Era de verdade. Cara de verdade. WWE, velho. A massa é o meu sobrinho, mano. Acreditando nessa luta aí, ó. Ah, os caras dão uns pulos, são só a massa do seu filho. Eu lembro que tinha o Rey Mysterio, que ele ficava, tipo, voando pelo bagulho. Tinha assim. O Undertaker, né, cara? É, não, o Undertaker era muito maneiro. O Undertaker só entrava pra decidir a parada, meu irmão. Parece que o Bobzinho acreditava em tudo, ó, mano. Tudo marmão, marmelada. O Bobzinho ficou triste, ó. Eu me lembro desse programa aí, cara. Era, passava da Manchete, né? Pô, passava. Depois passou no aqui no Rio, ao 6, né, na Rede TV. Já passou no 11 também, no SBT. Ele vive mudando de programação. Mas o SBT teve uma época que investiu pesado, mas não foi pra frente, não. É verdade. Eu lembro até hoje que mudava de emissora, mas não mudava o comentarista. Era sempre aquele Jarbas. Jarbas? Vocês lembram disso? Jarbas? Cara, eu lembro dele, o nome dele até hoje, Jarbas. Era Jarbas e mais um, mas o outro eu não lembro. Mais uma? O nome do cara? Jarbas? Não, era outro. Jarbas mais um, ó. É nome de vereador, ó, Jarbas mais um. Hasta la vista, baby.